verdade. É verdade. É verdade. Se é verdade o grande amor de Deus. Ele enviou seu filho para salvar a humanidade, de cidade em cidade. O nome de Jesus cresceu. É verdade. É verdade. É verdade. Se é verdade o grande amor de Deus. Nós estamos esperando a volta de Jesus amado, o rei que é esperado para levar o povo seu. É verdade. É verdade. É verdade. Se é verdade o grande amor de Deus.